Salvador, é o Sam, Mike Yankee X-Ray. Mike Yankee X-Ray, prossiga. Yankee X-Ray, bate 1, posição 2, pede autorização para giro de motor em marcha lenta por 5 a 10 minutos, já coordenado com a infraero. Reporte ao término, Mike X-Ray. X-Ray, reportando ao término. o Mike Yankee X-Ray, informando o término do cheque, graças, bom dia. Mike Yankee X-Ray, ciência, bom dia. Para Salvador, 338 no meio, visual bastante salado. 38 no meio, boa noite. Informo pista molhada, livre pouso, pista 1-0, vento 1-8, 0 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, 338 no meio. Uno meia, eu falo agora aos 34, direita, falo 1, 2, 1, decima 1. Direita 2, 1, 1, 3, 2, 1, meia. Fala Salvador, bom dia, 3, 2, 1, meia. 3816, taxi via Alfa Juliette, portão a 11. Alfa Juliette, 11, 3816, bom dia. Golf Uniforme Victor. Golf Uniforme Victor, prossiga. Bom dia, Solo. Uniforme Vitor solicita por gentileza um reboque da aeronave posição 6 Lima do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Golf Uniforme Vitor está autorizado início do reboque, reportando a saída do pátio 3. Ok, reportar a saída do pátio 3. É, Uniforme Vitor ciente iniciando o reboque. Solo, Golf Uniforme Vito, em reboque, solicita ingresso ao Pátio 1. Autorizado ingresso no Pátio 1, reporte ao término, Golf Uniforme Vito. Ok, reportarei ao término. Interditado.